Pregado. Pregado. Pregado. Pregado. A equipe número 1 de Macapá acaba de chegar. Família Pregado, não importa a marca nem o modelo, somos todos parceiros. Meu som tá esquisito, ele tá estranho. Quanto mais volume dou, mais grave ele tá dando, mais grave ele tá dando. Quanto mais volume dou, mais grave ele tá dando, mais grave ele tá dando, mais grave ele tá dando. Família Pregado e a concorrência. Sei lá. Família Pregado, a maior e melhor equipe de Macapá. Aqui é Família Pregado e ponto final. Este é o CD volume 2 da Família Pregado. Mixagens DJ Jonathan, o DJ oficial da Família Pregado. Let's play DJ. Pregado. nenhum modelo. Somos todos parceiros. J'adore ça quand t'es...

like the man I live this through. I am free, baby, tonight are you. There's a rumor going round. I'm not looking for a serious thing. Let's keep it casual, we can do our thing. But I would love to spend the night with you. There's a rumor going round. Parasita de olho em nós.

Primeiro ela falou que quer usar aliança, depois mudou de ideia parecendo criança. Primeiro ela falou que quer construir família, depois mudou de ideia, quer sair com as amigas. Eu falei, então tá bom, tá bom. Eu vou lá pro Guarujá, nós poderia ser feliz. Você não quis ajudar, agora eu vou curtir, agora eu vou zoar. Tu terminou comigo achando que eu ia chorar. Aham, aham, aham, pode ir pá. Aham, aham, aham, pode ir pá. Aham, aham, aham. Família Pregado, a maior e melhor equipe de Macapá. Tá no toque, tá no toque, tá, tá, tá, tá, tá no toque do foguete, mó chave a milhares por hora. Se tira de giro e moto de bandido, é hornete, é meiota. E fim de semana eu tô mais que maluco, sem cap nas periferias. Tráfico de bonde bem acompanhado, só de gente e terapia. Se somba com os coxa, hoje não tem brincadeira. É só faloso que pros recalcado, dá dor de cabeça. Fazendo regulamento, de segunda a sexta-feira. Canto de lombada e corte no grau da ladeira. Canto de lombada e corte no grau da ladeira. E se eu tô no peri de peão, é fuga. Na Marconi se eu tô machavão, é fuga. Suco pirou então no Hebron, é fuga. As gatinhas gritando acelera, os polícias gritando em desvio. Vila Albertina, se eu tô de pião, é fuga. Vila Aurora é a minha criação e é fuga. Suco pirou então no Hebron, fuga. As gatinhas gritam acelera, os polícias gritando derruba. As gatinhas gritando acelera, os polícias gritando derruba. Família Pregado, não importa a marca nem o modelo, somos todos parceiros. Tá no toque, tá no toque, tá, tá, tá, tá, tá, tá no toque do foguete, mó chave a milhares por hora. Se tira de giro e moto de bandido, é hornete ou meiota. E fim de semana eu tô mais que maluco, sem cap nas periferias. Tráfico de bonde bem acompanhado, só de gente e terapia. E se tromba com os coxa, hoje não tem brincadeira. É só faloso que pros recalcado, dá dor de cabeça. Rasgando o regulamento, de segunda a sexta-feira. Canto de lombada e corte no grau da ladeira. Canto de lombada e corte no grau da ladeira. Oi, Maiato, eu tô de peão, é fuga. No São Carlos eu tô manchavão, é fuga. De rolê pela Vila Fundão, é fuga. As gatinhas gritando acelera, os polícias gritando em desvio. Vila Albertina, se eu tô de peão, é fuga. Vila Aurora é a minha criação e é fuga. Suco pirou então no Hebron, fuga. As gatinhas gritam acelera, os polícias gritando derruba. As gatinhas gritando acelera, os polícias gritando derruba. Este é o CD volume 2 da Família Pregado. Mixagens DJ Jonathan, o DJ oficial da Família Pregado. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Este é o CD volume 2 da Família Pregado. Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você. Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados. Minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você. E aí? Que a gente vai fazer? Diz aí. Se você quer, eu também tô querendo você. Obrigado. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu.

Que negócio é esse, meu filho? Agora a parada é assim, hein? Bagulho doido, bagulho doido. Obrigado. Bagulho doido. Ô piranha, ô piranha. Toma, toma, toma, toma. Ô piranha, ô piranha. Toma, toma, toma, toma. Ô piranha, ô piranha. Toma, toma, toma, toma. Bagulho, bagulho doido. Bagulho, bagulho doido. Bagulho, bagulho doido. Ai, doido. As molecas já estão na fita, as molecas já estão na fita. Ele mamou lolo, beco taê, beco taê, beco taê, beco taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê. Este é o CD volume 2 da família Bregado. Mixagens DJ Jonathan, o DJ oficial da família Bregado. DJ China, o insuperável. E você sabe disso, sabe? China! Família Bregado. DJ, deixa o tamborzão rolando. Ó! Oh. Vamos lá, galera, agora sim, só no caque, vai. Caqueado, vai, vai. Família Bregado, não importa a marca nem o modelo, somos todos parceiros. A putaria no pistão vai começar. Oh, oh, oh, ah, ah, oh, oh, ah, ah, ah. Se não soltar o brinquedo, nosso bode vai buscar. Vai, vó, pega ela, dá tapão de pau na cadela. Vem safinho, sem desespero, dá tapa de pau nela. E pros cabelo, vai, vó, que não entra só. Mulher que fica sem caô, chama o Flamengo pra calar com ela. Representa, mano, pastor, o WL, calma, mulher que fica tranquila. Fica numa boa, ela é novinha, ela não é coroa, carequinha. Calma, mulher que bom, vou falar. Produções, tamo junto. A putaria no pistão vai começar. Se não soltar o brinquedo, nosso bode vai buscar. Vai, vó, pega ela, dá tapa de pau na cadela. Vem sofinho, sem desespero, dá tapa de pau nela. E pros cabelo, vai, vó, que não entra só. Mulher que fica sem caô, chama o Flamengo pra calar com ela. Meus amigos, voltei. Eu tava ficando doido. Bora beber que eu tô solteiro. Vambora, meu amigo, voltei. Eu tava ficando doido. Bora beber que eu tô solteiro de novo. Meus amigos. me mata. Pra se comer, eu comecei a namorar. Pra quê? Só pra tentar me consertar. Eu fiz de tudo. Obrigado. Só que deu errado, olha aqui, deixa eu te contar. Eu no cineminha, DJ e Wilson na balada. Eu tomando sorvete, eles bebendo cachaça. Hoje é meu amigo, tu não deu certo não. Bota no YouTube, clipe, home mata, tô solteiro de novo. Ficando doido. Pra te esquecer não é bicho de sete cabeça. Talvez aqui uma semana eu nem te conheça. Eu não mendigo esmola de amor, não quero nada pela metade. O que não é meu por inteiro, eu nem sinto saudade. Dá certo, eu me dei por inteiro a você, mas a facilidade que eu tive pra te amar é a mesma que eu tenho pra te esquecer. Pensando que eu vou morrer bebado por você, mas eu não vou tomar nenhuma dose. Quer saber por quê? Já tô acostumado a ficar e levantar. E não vai ser você que vai me fazer chorar. Já tô acostumado a ficar e esqueci não é bicho de sete cabeça. Talvez aqui uma semana eu nem te conheça. Eu não me digo esgolado, já não quero nada pela metade. Tudo não é meu por inteiro, eu nem sinto saudade. Tá certo, eu me dei por inteiro a você, mas a facilidade que eu tive pra te amar é a mesma que eu tenho pra te esquecer. Eu vou morrer bebado por você, mas eu não vou tomar nenhuma dose. Quer saber por quê? Já tô acostumado a cair e me levantar. Não vai ser você que vai me fazer chorar. Já tô acostumado a cair e me levantar. Não vai ser você que vai me fazer chorar. Você ligar pra mim, me pergunta como estou e falar que vai dormir. Eu respondo, estou muito bem, preparado pra deitar. Por que você não muda? E para com esse papelão. Oh, Produções. Se repertório, música nova. Família Pregado. Por que você não muda? E para com esse papo. Só tá meio alto e não tá dando pra entender. vai sofrer, não vai chorar. Queira me desculpa, canto reproche, vai. Diz, eu tô livrinho na balada e ninguém me segura, diz, cê sabe. Vira, vira, vira, vira, loucura, loucura. Diz, eu tô livrinho na balada. Eu disse, sabe, sabe, sabe, vira, vira, vira, vira, loucura, loucura. Arnaldo Gravações. Livre com o safadão, safadão e vai, a solidão tá no modo avião. Aqui não bate não, aqui não bate não. Sula, cê acabou e a missão. Desliga. Só que não vai sofrer, não vai chorar. Queira me desculpar, mas segue um áudio pra você. Vai! Eu brilho na balada, ninguém me segura. Zap, zap, loucura, loucura. Separei nota de 100. Escolhi meu carro que eu vou sair. Eu liguei pra Jack, liguei pra Dan. Separa o Red Bull e o litro de hoje. Você tá aqui. Não importa a marca nem o modelo, somos todos parceiros.